DJ Tom Máximo. Tom Máximo. O homem que leva o seu amor para todo o Brasil. Alô! Ele comanda e domina a maior fera marajoara de todos os tempos, o furioso Carabau. Fui esquecido, sinto que tudo acabou. Tá tão difícil, pra mim aceitar o fim do nosso amor. Nossos momentos, sempre lembrarei. Agora é hora de recomeçar, não posso esquecer o mal que fez. Lembro que chorei por você. Lembro que só me fez sofrer. Não vai embora, vai se arrepender. Olha nós aí, corações magoados, sofrendo outra vez. Carabau! E agora? Cada um pro seu lado, agora somos seis. Deixa eu abraçar meu amigo Claudinei, gerente aí da casa de peças. E quem vai se... E o Felipe, gerente... Desse amor. Da IPEC, daqui do Carabau. E fazer de conta que ninguém errou. E nada acabou, começando outra vez, passando a borracha no que já passou. E aí? Remédio pra desprezo é cama, para os corações divididos, pra todo casal que se ama. E amores mal resolvidos é a cura dos apaixonados que estão com orgulho ferido, dormindo em quartos separados, sofrendo com tempo perdido. Galo e CDs de Curimatá, Piauí. Segura a batida, Tom. Sabe aquele cara que acaba de terminar o relacionamento? Aí ele vai curtir, vai dançar todas. Aí, meu irmão, a mulherada cai matando em cima dele. Ele fala assim, ó: vai com calma aí, moça, que acabei de terminar. De rocha? Hoje eu tô igual criança, assim fácil de enganar. Será que não é melhor a gente dar uma segurada? DJ Diego Absoluto, o homem do rock das marcantes. Me conhece primeiro. E a Silvia do Mix e o Matheus. Tô 100%. Corrói! Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase cedendo. A fim dela? E minha vontade okay, tá perdendo pro medo. Me fala aí se vale a pena. Vai. A gente se beijará agora. Ou é você só um esquema? Que você dá uns beijos e depois vai embora. De novo. Você tem cara de problema. E de problema eu tô fora. E a galera do açougue MM Jesus. E de novo, daqui um mês e pouco, igual eu tô agora. Marco aquela data no meu calendário, do dia que você partiu e me deixou. Agora solidão. E amigo Baluído e a japonesinha tá aqui do Carabau. Aqui de uma vida vazia, meu coração ferido só faz apanhar. Lembrando teu gemido na hora de amar. Oh, eu olho em minha volta e não vejo você. Me desespero e começo a chorar. Será que um dia vai voltar? ou se em mim chega a pensar. É sufocante te perder, te desejar e não te ter. Meu Deus, me traz ela pra mim, pra que a tristeza tem. DJ Mikael e a Ellen Souza, sempre aqui do Carabao. E a galera do Puxa da Fruta, jogo do Al, Alexandre, Pepeu e a Natália também, isso aqui do Carabao. Toca DJ Tom! Curioso! Somos apaixonados! Carabao! E aí, Adriano Alves e Andresa! Mais uma noite. Não pude te esquecer, o sol está. E aí, Denilson, seu amor? Lembrei assim de todos os momentos que eu te fiz sofrer. Duvidei do seu amor a cada dia. Que cedo no dos. Meu amigo Cabo Giovanni tá aqui com a gente. Do Pancadão GD8. Hoje vejo que. Lá do Rio Pique Arana, isso aqui é a Érica. Talvez. E hoje é aniversário. Aniversariando, é? Que tanto tempo se passou. E aí, Dudu Ferreira? Aqui no Carabao. Mesma saudade fez você. Segura, pô! Segura que o jacaré tá doido pra te engolir! Te ama e enlouquece. Quase sempre esquece de dizer. Então, meu amor, vamos. E aí, Nailson Beats? Rapaz, José do Guanabara. Meu coração está pedindo amor. E é só você que pode me entregar. Qualquer dia, qualquer hora, vem amor, não demora. Venha me amar. Não tenha medo de voltar pra mim. E é tão difícil a gente perdoar. Eu te amo de verdade, é a nossa felicidade. Te pedindo pra ficar. Portal do Arrocha. Talvez agora, depois que tanto tempo se passou, no meu coração. Oi! A mesma saudade fez você lembrar. Deixa eu puxar das antigas. Vai, dor! Depois de tanto amor, você me pede pra esquecer, pra nunca mais te procurar. Que foi tudo engano. As antigas tocando aqui do Carabao. Depois de tanta luz que eu vi brilhando em seu olhar, como é que eu posso aceitar que já não te amo? Que já não te amo. Canta aí! Quem vai tirar de mim essa saudade, essa paixão? Só vou te esquecer depois que você matar meu coração. As antigas, as antigas! Onde nós perdeu mais tempo. E seu irmão Quaresma. Um abraço aqui do Tom Máximo e a Larissa. E aí, Holanda? Em nome do amor, em nome do que foi. O Elton Costa, ao lado do homem do Alô. Esse amor que já não pede mais nada, que se apega. Saveiro também, e a sua professora Nini. Alô, Max Saúde! Não precisa de calor. E o Max Erval, Ney, Neirida, Jô e a Tânia. Eterno pra quem ama, bem maior que a própria chama. Esse amor que já não pede mais nada. Toca aquela, Tom, que ela lembra do pai das crianças. Toca aí! Oh.

você me quis. E aí, Dácio? Quando resolvi. O Bernardo Saldi! Aqui! Será que eu vou acreditar? Certo. E aí, Martelo, da GD8? Não sei. Lá do Piquerama. Já lhe abri meu coração. Máximo. Você me deixou no chão. Com aquele olhar de quem não quer. E aí, Rubilota? De quem não vi. Parabéns pra você, ouviu, meu amigo? Tudo de bom na sua vida. Meu pensamento é ser de você. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Viu? Parabéns. Muitos anos de vida. Tamo junto. Quero ser seu rei e não sou ninguém. Sou um ser... O café por tua conta hoje. Eu sou seu fã. Aniversário da Érica! A esposa do Giovanni e a Patrícia hoje está aqui. Alô, Josi, Laiane e a Laíra! DJ Tom Máximo. Quando você me quiser, quando resolver me amar, será que eu vou acreditar? Será que eu vou? Não sei. Já lhe abri meu coração. Você me deixou no chão. E aí, Nélio Cardoso? Com aquele olhar de quem não quer. Bora, Baluito! De quem não vi. E a japonesinha? O meu pensamento é ser de você. Merecer seus olhos lindos em mim. Minha amiga Joelma tá na área, viu, Silvinho? Cadê ela? Quero ser seu rei e não sou ninguém. Sou um sentimento na contramão. Eu sou seu fã. Alma gelada! Cadê o garçom? Cadê o garçom, hein? O garçom não refresca! Vai! Quando a noite cai, no seu quarto a luz acende. E você se surpreende. E aí, meu bem? Com o corpo de mulher. E aí, mulher? Que mulher? Nesta hora você vê que já não é menina. No espelho se fascina. E aí, quem cacetado, o Bírio, o Thelmo e o Thiago Murilo, Jordan e o Cavalo. Quem? Alô, Ronaldo. O Cavalo. Que vai lhe amar primeiro. DJ Tom. Faz o dono desse corpo. Te querendo. Carabao. Primeiro. Mas o que você não sabe. É o quê? É que eu desejo tanto ser o dono desse corpo. Você nem calcula o quanto. Quem será? O Alexandre e a Natália do Puxa da Fruta. Quem será? Traz nem uma maçã, cacetero. E vai dizer: eu te amo, te quero, te adoro. E dou meu bem. Eu te amo, te quero, te adoro. E vou meu bem. Acreditou em todas as promessas de amor. E agora? Agora ela diz que vai voltar pro seu velho amor. O problema é dela. Aquele que ela disse não amar e lhe maltratou. E a galera do Açaí do Edson, o melhor de Abaetetuba. Um abraço e a galera do Salão Top. Aqui. Música. você quer saber o que eu faria em seu lugar. E aí, Elivelto? Eu vou dizer: joga a contabilidade e salária. Eu quebraria ela no pau pra ela aprender. Talvez pela falta de porrada pra deixar você. Carabao. Estou cansada de esperar que alguma coisa aconteça, algo espetacular. O chifre? Pra mudar minha cabeça, eu preciso me encontrar. Minha vida é uma rotina, eu não quero mais brincar. Júlio Rocha e a Thaída curtindo o Carabao. Como eu queria ter o amor de um belo rapaz. Oi! Dá a volta ao mundo com ele 80 dias ou mais. Um abraço aí a Vitória e o Vitor! De Minas Gerais, tá aqui no Carabao também. Nosso amor é tão imenso que nem mesmo o tempo pode apagar. E aí, Pretinho Louro de Bodão? Eu te amo e tu me ama, sei que o nosso amor nunca vai ter fim. De genial considerado, já aqui no Carabao. Cada dia que se passa, nosso amor aumenta sem poder parar. Minha vontade é de cansar. Cala a boca, cagoeira. Eu te amo. Eu também te amo. Eu te quero. Eu também te quero. Vamos segurar o alô aí. E tem gente que quer dançar ali no meio. Já pegou o seu alô? Vamos dar oportunidade pra outro. Nosso amor é tão imenso que nem meu. Meu amigo Valdo pode apagar. No Bolachida, o nome da emoção. Eu te amo e tu me ama, e sei que o nosso. Alô, Marcelinho! Já vai ter fim. Cada dia que se passa, nosso amor aumenta sem poder parar. Jessiquinha, eu te quero. Eu também te quero. Ô, Rubiló, quando ouvir minha canção, os seus olhos vão brilhar, meu bem. A qualquer dia, qualquer hora, qualquer lugar. E o baile? Em seu pensamento eu vou estar. Carabao. Se a canção me envolver, você sentir vontade de chorar. E aí, Filipinho, um abraço pra você. Peça ao DJ pra refletir. Feche os olhos pra sonhar. Delírio da canção, tente abrir seu coração. Viega, Roselva e a Ellen e a Laricília Santos, lá de Vila de Beja. Por favor, não diga tantas vezes não. Tiro da dor. Lembra que a gente prometeu. seu, passar por tudo e jamais se deixar. E aí, Ericão? Mas a promessa é o impulso, o tesão. Tom. Uma transa até se jura amor. Ligue o volume do amor. Sou seu DJ, sou seu cantor. Vem, meu amor, me completar. Mas por favor, me diz se eu te chamei em vão. Charlotte Lima, a dona das lentes de contato, e Adriana do Bosque. Alô, Felipe Fernando! Um abraço pra você, garoto. Lembra que a gente lá do Mercadão da Casa, meu amigo Rodrigo, Edson, seu grande amor. Deixa. Um abraço aqui lá de Barcarena, mas a promessa aqui do Carabao. É o impulso, o tesão. Daqui a pouquinho eles vão estar comigo. Numa trança até se jura amor. Água verde. Ligue o volume do amor. RP Modas. Eu sou seu cantor. Ainda não veio um boné pro Mortadela. Vem, amor, me completar. Meu amigo Clay, um abraço pra você, caceteiro! Alô! E aí, Sapo Mototáxi! E o Degão, o carreteiro de Barcarena, curtindo o Carabao! Vai, meu amor! Na minha vida, oh, oh, baby, o que é que eu vou fazer? Alô, Jane! Sem você, na minha vida, então vem, vem, oh, ser feliz. Vem, meu bem, vem, oh, ser feliz. Baile. Baile. O meu mundo caiu quando você fugiu de mim. Cheguei até. Bora, DJ Edilson! Ai de mim. Então vem, vem. Deixou o fotógrafo trazer as fotos. O pessoal quer pagar as fotos aqui, ouviu? Sem pensar, tio, meu irmão. Luíto dá valor nessas festas do cada cidade, né, valor? Baby, o que é que eu vou fazer? Meu parceiro, sem você, Curitiba, Mami, e o Delcinho, então vem, os kids de Barcarena rompendo fronteira. Quando cê pediu pra terminar, quase que eu falei até que enfim. Meti dedo no olho pra chorar e por dentro querendo rir. Que eu sofri feito maluco por você e na madruga não parava de ligar. Fala a verdade é que eu não quis te atender. A melhor sensação que eu já senti. Calma que eu quero essa aqui, ó. Quando tu me deu um sorriso, eu te dou um beijo. Oh, oh, oh. Vai virar tua cabeça, vai perder o medo. Tá. E aí, Cabo Jorge, do Batalhão de Águia. Tá com medo do amor e aí, e o Caipirão, o Sargento Sando também. E o Soldado no apoio. E com a Tocha Marcante. Família Pantoja da Vila da Paz aqui com a gente. O sol a aquecer. O Val. Entreguei a você. O Irã. E os melhores de Abaité. Como eu. Canta aí. É amor pra toda vida. Você me faz feliz. Nunca me senti da Rister. Um tremor de sucesso. DJ Tom Máximo. DJ Tom Máximo. Pra ficar no CD do Alô. Eu amei, mas não vou procurar esse amor. Canta aí, bebê. Canta aí, bebê. Chega de me entregar a quem não merece nem mais o meu sorriso. E eu? Eu amei, mas não tive o mesmo amor que eu te dei. Só pra quem gosta de marcante, aê! Vou sair por aí andar. Alô, Júnior! Vou gritar que estou livre. Canta aí, botão! Alexandre, Ju, Souza e a Vanessa, Luan e o Rodrigo. Beijar sem me apegar a ninguém. DJ Tom Máximo, toca por favor. Cadê o Regaída? Manda o alô. Seu nome e telefone, na minha agenda eu apaguei. Tô na pista e na minha lista agora não tem mais. Máximo. Se você tem alguém, mas agora. Calma, mortadela, que vai virar sucesso. Se liga, se me trata desse jeito e se fez amor com alguém, não merece o meu respeito e você sabe que eu te dei. Já nem. O açaí do Edilson! Se pegar no celular uma mensagem que eu mandei. Armazenar ou apagar, vou esperar me responder. Liga, cobra, vou aceitar, não vou brigar, vou atender. Não, essa. E aí, Vitor? JV Multimarcas! Parceiro do Carabao. Meu celular, não finge que você. E aí, Robson? Você perdeu. Bora, malucão. Não sou mais criança. O Robson, seu grande amor. Hoje eu até me faltou no meu aniversário, hein? Pois é. Tá querendo um videozinho aí. Só ligar, a cobrar, liga pro meu celular. E aí, Afonso? Isso vai mudar. Só ligar, a cobrar, liga pro meu celular. Quem será que vai ganhar esse coração aí? Alô, Vitor Hugo! E o gordo da Titã! E a primeira dama! Fala pro teu amor aí! Fala pro teu amor! Escuta, meu amor, entenda de uma vez. Você tem que valer. E aí, Bega? E o Pablo? Júnior Digital. Loucura da paixão. Foi amor na contramão. A sua estupidez. Meu amigo Pipica lá do Rei. Tá aqui comigo. Seu pra mim. O Rei tá chegando, Pipica. Ninguém vai conseguir. E aí, Edilson Cardoso? Matheus, alô Rafael e Amanda. Quem será? Me diga quem será. Esse cara que te liga antes de você deitar. Quem será? Me diga quem será. Diz pra ele. E aí, professor Rodrigo, juntamente com a Valéria. Onde procurar? Bora, o Ângelo Pimentel. Bora, variedades da Vila de Bé. Uma manhã de domingo, tocou no celular. Máximo. Havia uma mensagem que dizia assim: desce daí, caceteiro. Apesar dos nossos anos, de tudo que vivemos, sinto muito, mas foi bom enquanto durou. O que que você fez? Liguei logo pra ele, mas deu fora de ar. Bora, Rodrigo! Falei com meu amigo. E a galera de coração! Contei da nossa vida, nossa história de amor, de tudo que vivemos. E o Elton! Costa e o Dudu! Só amores que vem. Só pité! Ela quis se divertir, mas que absurdo, ela de vestido. Bora, Marcella, não te amestrua, Marcella. Viu em mim, bala de prata, o som de Abaitetuba. Se liga na estrutura, Daniel é quem comanda o show. Sobe na nave, DJ Rodrigo Moraes. Vem conosco, Jack Souza. Balete que comanda. Kyle Beats. Sou linda, menina, Gabriela. Colete no clima. Linda, sensual, do jeito que os moleques pira. Sou linda, menina, que chega roubando a cena. A calcada tá de olho e a colete no esquenta. Sou linda, menina, sou da colete no clima. Linda, sensual, do jeito que os moleques pira. Sou linda, menina, que chega roubando a cena. E a Silva do Beats, Matheus. Colete no esquenta. Vai, tu! Tom, meu amor! Nós dois precisamos conversar. Senta aqui, você precisa me ouvir. Você foi meu primeiro erro. Você foi meu primeiro erro. Eu fui mais que o suficiente. E o Quaresma e a primeira chama, a Val Ferreira, você psicóloga de Abaeté. Você foi meu primeiro erro. Bora, Giovanni! Eu tenho. Controla o Matiela aí, meu irmão! Você não quis me atender. Eu não vi ele tomar uma! Eu queria te falar. Que se você quiser voltar. Sabe aquele dia que você se foi? Olha o grutinho! Olha o grutinho! E aí, Ivo Júnior, da distribuidora do Ponte da Gelada, tô! Já vou puxar minha reta final. É até três, é? Quem sabe um dia eu faço uma canção que me confunde. Pronto, por isso que eu gosto do senhor. Aqui. Alô, Maria Cília. 24 por 48. Alô, Adi, o Tigrão. Como em sonhos que eu tenho com você. Já viveu um amor de ilusão, já, filha? Já viveu? Já viveu ou não já viveu? Hein? Canta, botão! O que pensa que eu sou? Eu era uma menina e você não se importava. Me achava nova. A gente, patrocínio Luar do Vale, moleque. Alô, que minha galera da família Serrão. Olha, eu sei que tá difícil dar certo, mas é tempo pra tudo, tudo no seu tempo certo. Depois que a chuva cai, e o Mauro, e a joias e o Matheus, joias, te espera, corra, os melhores e joias de Abaeté. Tenha um grande amor e busque ser feliz assim. Tempo ao tempo, veja no mar o pescador. Tão só, tão só, não desiste. E a galera do açaí do Edson, veja no mar o pescador. Tão só, não desiste de um grande.

quem vai curtir o carnaval aí, joga o bracinho pra cima. E um dos melhores carnavais que eu já participei foi de Abaetetuba. E já falando com Luizinho, o homem do alô vai estar junto com a galera no palco central, né, Luizinho? Fazendo a festa de carnaval. Eu vou estar nesse meio aí. Tá aí, ó. Dia 17 a 21. Tô vendo se eu consigo estar no mesmo dia do Safadão, meu irmão. Aí o bagulho vai ser doido. Porque eu vou tocar só dessas aqui, ó. Aê, aê, aê, aê, ei, ei, ei, ei. Quem é que sabe cantar aí com tu? Aê, aê, aê, aê, ei, ei, ei, ei. Vai! Quando você chegar, quando você chegar, quando você chegar. Espero no verão. Salve Salvador. Me bato, me quebro tudo com o mosqueiro. Eu sou do peru. O negro da raça é do amor. Salve Salvador. Me bato, me quebro tudo por amor. Eu sou do peru. Pra cima e se me cantando. Sai do chão. Há um tempo atrás, na Ilha do Sol, destino te mandou de volta para o meu cais. E tudo, e tudo, e tudo, e tudo começou. Tudo começou há um tempo atrás, na Ilha do Sol, destino te mandou de volta para o meu cais. No coração ficou lembranças de nós dois. Como ferida aberta, como da tua. Sai do chão, Abaidão! Vai! Uma noite de amor com você. Na praia, num barco, no farol apagado. Tudo ia abandonar. Uma grande alta astral. Lá em Hollywood, pra tudo rolar. Vendo estrelas caindo, vendo a noite passar. Eu e você, na Ilha do Sol. Ilha do Sol! Ai, ai, ai, ai! Quem é que tá solteiro que vai pular o carnaval aí, vai beijar na boca! Sai do chão! Tudo que eu quero nessa vida, toda vida é amar você. Amar você. O seu amor é como uma chama acesa, queima de prazer. RP Moda Masculina! Amar você. O seu amor é como uma chama acesa. O Enivel. De prazer, de prazer. Eu já falei com Deus que não vou te deixar. Vou te levar pra onde for. E aí, Thiago? Já fiz Carminho diretamente de Grapebiri. Um abraço. Love, love, love com você. E aí, yeah. Alô, alô, alô, Marcelino, sobe o tempo. Love com você. Sai! Xuxa! Eu preciso encontrar um amor que me deixe arrasado na cama. Um amor que desperte o desejo, um amor que me cale com beijo, um amor que mova a montanha. Um amor que não tenha capricho, um amor que me jogue no lixo, um amor que esmague meu peito. Pode ser um amor infiel, ou então que me leve pro céu. Um amor que me pegue de jeito. Eu quero ver! Eu vou voar atrás desse amor, vou me encontrar, seja onde for. Eu quero esse amor, eu quero esse amor, eu quero esse amor. Eu vou voar atrás desse amor, vou me encontrar. Pega uma mulher que tá. Que tá solteira aí? Eu quero esse amor, eu quero esse amor, eu quero esse amor. Solta a batida, tu! Um amor. Cadê a galera do Pai Sandu? Só a galera do papão bate na palma da mão. Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. É bicolor, é bicolor. É bicolor, é bicolor. E a galera do Leão. Cacetado, Elton GDB, um abraço. Sai do chão, sai do chão, sai do chão, sai do chão, sai do chão, sai do chão. Um, dois, três. Ela! Futebanca, quarta-feira. DJ! Alô, Marquinho da família Nova Geração. Sobe, DJ! Voltou essa no Carabao. Se você for até Recife, não esqueça da esteira do chapéu. Parabéns aí, a Érica e o sol e a cunhada Patrícia. Parabéns, ouviu, Érica? Tudo de bom pra você, ouviu, meu amor? Deus abençoe sua vida. E tamo junto, ouviu? Brevemente o Tom Máximo vai estar lá no Rio Piquerã. Nesse paredão. Até esse fim. Reta final! Não esqueça dos livros de cordel e o artesanato. O meu Recife, mas parece coisa lá do céu. Parecia um sonho, a a gente fica junto. E agora, bebê? Andar a pé na chuva, sem medo de amar. Sapo taxista, o carreteiro, amanhã no balneário. Ler em Barca Arena, meu irmão. Bora, sapo! Em tudo que vivemos, das tardes de domingo, da mágica noite. Olha, clareou! Aceitar que tudo se perdeu, amor não dá. Água clareou pra Joelma, meu filho. Coração pedindo pra você voltar. Vai passando o tempo já, já. E eu não sei já misturou. Me controlar. Segura aí. Não dá. Ficar sem você não dá. Cada passo seu, cada movimento, é pra final, hein? A todo momento, só dá você em meu pensamento. Quando a noite... Não, deixa rolar mais um pouco, Tom, mais um pouquinho. Quando a noite vem, quando sopra o vento, meu amor, meu amor. E aí, Matheus, o Orlando, e a Rafaela e a Amanda. Eu quero. Eu quero sim ter você pra mim. Bora, Paluito. O que eu posso? Padre de Deus, sou da família Sopitel. Pra conquistar você, a cada gesto seu, eu estou atento. Onde você for, eu te seguirei em meu pensamento. É o Carabao! Carabao. Não importa a distância percorrer, eu estarei nos seus passos. Pode crer! Estou atento a cada gesto. Apaixonei já. Mesmo sabendo que o seu Tom. Sei que ficou no seu quarto. Reta final! Passos do meu coração. Lembro que eu estava inteiro direito, enquanto existia ilusão. Oi! Tô ligando agora só pra te avisar que por seu amor eu não vou mais chorar. Estou apaixonado. Bora, Elivelto, lá de coração! Você sente. Domingo o Carabao vai estar lá em Coraci, viu? Outra pessoa. Não, não, peraí. Tá. Domingo de carnaval. Mas eu já refiz meu caminho. E aí, cabeção? Tarde demais. Tá muito enjoado, meu irmão. Você já perdeu meu carinho. Por isso estou sem cortesia. Te dizer que é tarde demais. Todo mundo tá liberado a portaria. Oi! E as costinhas. Reta final, né? Toca, Tom Máximo. Que vou fazer se depois o sonho se transforma em coisa séria. E além do meu corpo, meu coração. Bora, Rodrigo! Seu grande amor. Oi! Aumentando ainda mais a tentação. E Andréia Quaresma, essa é pra você. É que eu já sei como eu sou, do jeito que eu vou ficar apaixonado. Mergulha pro papai. Mergulhar de cabeça na emoção, me entregando pra você. Me Reta final, hein? Já já eu toco a minha saideira e eu vou bater os parabéns daqui a pouquinho pros aniversariantes. Eu não tenho medo de amar, mas tenho da solidão. Tão difícil pra explicar, problema sem solução. Tudo é loucura, tudo é paixão, são coisas do coração. Já misturou. E a Rose? Tenho medo de amar. Dá os parabéns aí à tarde. Solidão. Tão difícil pra explicar. Problema sem solução. Tudo é loucura, tudo é paixão. São coisas do coração. História. Com teus beijos, romance louca, te faço minha mulher. Põe te dar gelada. Quero ser seu dono, toda essa. Daqui a pouquinho, água verde. Farigoso, nos seus assuntos. Traz uma água, mano. Fazer o que você quer. CD tá bombando o nome dele. Mas tudo isso. Vamos cortar, hein? Exceção. E a nossa agenda já aí no telão. Pra você que acompanha o Carabao nas nossas redes sociais. Próximo final de semana começa quinta-feira, lá da fábrica, lá na Toca, em frente ao Shopping Boulevard, sexta mansão, Antigo Caribe. Sábado, Palácio, aniversário do Moisés. Domingo é lá na Via Show. E segunda-feira, segunda-feira, minha filha, fala onde é segunda. Ei, DJ Tom Máximo, aonde vai ser o baile do Carabao? Minha filha, segunda a gente tá de folga. O papai vai dar uma respirada. Eu vivo a imaginar. Alô, Dilza! Dia de amor com você, sonhando um dia eu te amar. Vai! Mas tudo isso é o. Jeremias te disse. Que eu vivo a imaginar. E a Roseli. A fantasia de amor com você.